disser, era uma vez uma história vai acontecer. Quando você disser, era uma vez aventuras a gente vai viver. Era uma vez, vamos imaginar um lugar especial, onde tudo pode se realizar. Vamos juntos viajar. A gente vai viver. Era uma vez, vamos imaginar um lugar especial, onde tudo pode se realizar. Vamos juntos viajar. Era uma vez...